nada. Pena, intolerância de toda sua ganância provocada. A maioria das vezes por drogas vagabundas, que muito imundas os seus atos de audácia. Confusões predestinadas a qualquer babaca. Atira no poço de lava, a miséria acabou. Pro saco se mandou, bem se lamentou. Pro alto jogou, não ou aproveitou. Desesperadamente pede ajuda pra gente. Volte ao passado, abra sua mente. Agora relembre quem nos destratava, quem nos humilhava. Melhor chega baba, mediga babaca, quem é você? Alimentando seus amigos falsos, preocupado em ser considerado o melhor, o maior, o homem da bagaça. Conceituado em seu meio, sempre como dos melhores. Seu reinado de desperdício imprudente, nunca teve dado seus ouvidos para a gente. Simplesmente implorem se esclarecer. Você diz do passado se arrepender. Agora você muito jura nunca mais fazer. Você mesmo vê, agora auxílio quer de mim. Planejou seu fim, a decadência te afundou. Seu fim bem planejou, mesmo se prejudicou. Nada de bom aproveitou, a decadência te afundou. Seu fim bem planejou, mesmo se prejudicou. Nada de bom aproveitou. Big da big da big big. Pilantragens, falsidades, crocodilagens. Me encarei de frente, agora tenha coragem. Bem, bem, você pede, toma em alta voltagem. Conforto tem, tomou o que não era seu. Desperdiçou, jogou pro alto, caso reverteu. Eu bebei de fato, faço maco, passo a passo, não escama. Conseguir a mim, me diz que a vida me escama. Sua vida a preparar, tirar, brincar, se livra dela bem. Você pede, esquece, seu final atrai, boom, pede. Não se cresce, sossegue, ser mano, esquece, você pede. Boom, bem, afogou-se, seu próprio lago preparou. Se lamentar pra nós, tudo seu tempo perde. Vê se me esquece. Nada de bom aproveitou. Tapetes puxou, reverteu, se escorregou. Mesmo se prejudicou. Vinganças bem maldosas, motivos se tem de sobe o proceder. Que se espera, eu sei muito bem que ele não tem bem, eu sei também. Já bedequei, zé. Te provei que aqui é negro, James, sujeito mané. A vida gozar, superior julgar. Você se destacar e o seu resto aproveitar. Deixo no ar e quem quer passar se for babaca. Em paz ele não vive mais. Planejou seu fim na merda, hoje está cercado, agora está à tona a justiça, o que certifica o seu fim no que há. Decadência te afundou, seu fim bem planejou. Mesmo se prejudicou, nada de bom aproveitou. A decadência te afundou, seu fim bem planejou. Mesmo se prejudicou, nada de bom aproveitou. Olhou.